What's up? Controle Salvador, Chanel 6314, do CPC da Momo. Controle Chanel 6314, contato radar, suba para o 340. 340, 6314. Para o Grosso Amazonas, suba na casa. Aqui, através de Pituaçu, para regresso. Mas que aquilo regresse pelo corredor, mantendo o número 6, forme no farol de Itapuã. Tá, reportará no farol de Itapuã, o Mike do Quilo. Mantendo o corredor axé, ok? Certo. Controle, autoriza pro de Momo, direto pro 6314? Autorizado Momo, funciona 6314. Autorizado. Taxi via Alfa e mantenha-se na Delta para o cruzamento. Machado, livrando na Delta. Livrando na Delta, guarda minha O 6314 da Oxanera autorizaria a flanco, direto? Até pro de Momo, Oxanera 6314. Você não é o Momo, 6314. Através da posição coral, mantenha nível no 05 e chame Ilhéus, frequência 1201, serviço radar encerrado. 20, principal, Udo, muito obrigado pelo serviço. E a matrícula de aeronave, passarei 2231, por favor. Esse aqui hoje é o Papa Romeu, Papa Delta Bravo. Papa Delta Bravo, obrigado. Nada. Tudo fácil, após seguir ao Airbus da TAM para o ponto de espera da 10, Charlie India Tango. Seguir ao Airbus para o ponto de espera da 10, Charlie India Tango. India Alpha no ponto de espera, torre 1 no 2162, ajuste 10 no 7, TAM 3145. India Alpha 2612, TAM 7, obrigado, até a próxima. Completa a aproximação, chame torre 186, tem um pouso. 186, obrigado, até daqui a pouquinho. Confirme o trip 5241. Afirma, 5241, quanto possível a nossa autorização para Montes Claros? Sete trip 5241, na informação é SR, ajuste 1017, copia? Sente, copia 5241. Cruzado Salvador Montes Claros, rota direta, nível de voo 200, decola 190, primeira curva direita, sai da Arbor, direto, responder 5517, o controle Salvador em 120, decimal 8, apenas confirmando a rota, direto, Arbor, direto, vitória conquista, após direto, retoma, após direto, o destino. Sim, estou autorizado Montes Claros, o CD, o nível 200, vai decolar da pista 10 e após a curva direita, no perfil da saída Arbor. Após a Arbor, vitória da conquista, retorno em Montes Claros. O transponder é o 5517, controle em 1208, o trip 5241. Regimento Clash, então, trip 5241. Chamaremos, 5241. Torre Salvador, muito boa tarde, trip 5488, tá passando externo, baixado e travado. Trip 5488, boa tarde, a gente manda 60 graus, 9 nós. Continue a aproximação e aguarde pista livre, é o número 2 para a posto. Na escuta, trip. Charlie de Atango, era para seguir o Marília, essa parte da taxista é impraticável, você consegue fazer o backtrack? Aqui no barco, vamos fazer o backtrack aqui. Taxi Índia. Obrigado. Torre Salvador, TAM 3145, mantenha. TAM 3145, mantenha. Chegando a Mari, preparando o seu 050. 050 na Mari, TAM 395. Autorizado, cruzamento agilizando, Gol 65. Autorizando a pista, Gol 65. área do 2231, no solo 29, libere a direita e chame 121 decimal ao solo. Chama só o 29, passaria do 231. É, já tem contato com a SALESC que a mesma ainda não recebeu o plano do senhor. Liguei pro plano de voo e o mesmo nem tem o plano do senhor ainda, ok? O senhor vai ter que aguardar, ok? Eu vou tentar entrar em contato com a sala, com o centro Recife, para saber se o centro tem recebido alguma coisa, ok? Estou tentando entrar em contato com a sala de Recife. Se você tentar também com a sala de Recife, ela tinha como estava ocupado, então mais. Ok, pessoal, tentando verificar. Gente, só me confirma que o destino do senhor, para informar o centro? Recife com o nível? 350, tem a ver com 350, ok. Vou entrar em contato com o centro Recife para saber se eles têm alguma posição do plano do senhor. Fala, Salvador, até 3217 para congestionamento 09, aguardando o quadro. 3231, Livrão. KC2231 consegue táxi Juliette remota 1 ou 4? Juliette remota no 4, obrigado. 3221. Tá 3217 pronto para a cópia? Informação SR, ajuste 1018, pronto para a cópia? Pronto, cópia, 3217. Juliette Salvador com fins, via Pisolo 1 no 6, nível de voo 360. Saída da El Leda, pode Leda direto bridge onde intercepta a aerovia. Decorda 1-0, primeira curva direita. Transponder 5503 e o controle Salvador em 120 decimal 8. Gente, tá 3217 autorizado com nível de voo 360 via Pisolo 6 da El Leda Bridge, decola pistola 0, curva direita, transponder 5503, controle 120 decimal 8. Para puxa acionamento 09, tá 3217. Correto, cotejamento, vai guardar apenas a passagem da TR da Passaredo, parqueando para remoto no 4. Após a passagem do tráfego, sua causa tem livre acionamento, pushback em coordenação, que pediu só o chão para o táxi. Gente, após a passagem do ATR da TIP na retaguarda, livre push acionamento, 3217. Teste corrigindo a TR da Passaredo, ok? Corrigindo da Passaredo. Solo web 5729, vamos confiar. 5729, Sierra correta, ajuste 1018, pronto para cópia? Pronto, prossiga. Autorizado Salvador Confins, via Pisolão no 6, nível de voo 360. Saída da El, Leda, pós-Leda, direto bridge, onde intercepta a aerovia. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita. Transponder 5477 e o controle de Salvador em 120 decimal 8. Gente, autorizado 360, Belo Horizonte com 5, já pelo no 6. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, bridge, após o bridge, intercepta a aerovia. Transponder 5477, controle de Salvador 1208, web 5729. Aviar 5729, contingimento correto, pronto para pushback e acionamento. Chamarei pronto, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 1077, informação Sierra. 1077, Sierra, informação, ajuste 1018, aguarde um minutinho para a cópia. Aguardo. Salvador, 5488, clear taxi by Alpha, Kilo, April 3, position 04. Opa, ainda mais 5488, exato táxi de Alfa, Kilo, parte 3, posição 04, atendendo o sinalizador quando lá? Sim, 5488. Salvador, ground 35219. Acho na rotatória. 3018, number 2 for copy. Right, that's standing by. Você vai checar com 925. 925, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Trouxe aí agora. 360. Saída da El, Leda, após Leda, bridge. Intercepta aerovia, após prossegue conforme a rota. Recorda 1-0, primeira curva direita. Transponder 5511 e o controle Salvador em 120 decimal 8. Galeão 360 com via Upper do 90, decola da El Leda Bridge, após o terceiro ferrovia, decola da 90, curva direita, transforma 5511, controle 208. Ferrovia Upper do 90, ok, da El Leda Bridge a saída. É, correto, é pronto, 1077. Camara pronto. Salvador, boa tarde, Azul 4206, Link da Romeu. Azul 4206, acende a identificação, chegada Mari, pessoal, a 070. Identificou Mari 070, Azul 4206. Grato, mais um dia. Hora da conquista, Direct Road, flight level 200. Arbor departure, after that direct departure runway 10, first right turn, Skulk 5530, Salvador departure control 120.8. Right, we got approval level 200 to Conquista, we depart runway 10 and we'll perform Arbor departure, then that's straight. Skulk 5530, at departure at 120.8, required 219. Please confirm Skulk 5530. 5530, confirm. Feedback correct, report ready for setup and pushback 35219. Well go. Regina 45 ali, mantém cabeceira no zero. Com 399 vai aguardar apenas o início do táxi do Airbus da TAM, que dará início ao táxi em instantes após será autorizado, que aguarde mais um instante. Aguardando 399. Salvador, tá 3217 para o táxi, da B145, 3 horas e 10, alterna Guarulhos. Fez a táxi e a parte principal, Indy Alpha, no ponto de espera da pista no 0218, só 62, ajuste 1018, tá 3217. Alfa, no 399, após a passagem do Airbus da TAM, sua causa tem livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de sol, chame para o táxi. Após a passagem do acionamento agora, o prejuízo pushback acionamento para o ataque do ouro, 399. 95, reautorizado 2010, 10 no 8 ajuste, livre ali, comporta estabilizado. Reautorizado 2000, 10 no 8. Reportará estabilizado no 395. Na 3560, desço para nível de voo 050. 050, 3560. Azul 4206, desço para nível de voo 050. 7050, azul 4206. Papapá, Charlie, India Tango, ali mantém a cabeceira na 1-0. Ali mantém na 1-0, Charlie, India Tango. Toy, gol 925. No 925, informação Sierra, ajuste 1-0-8. Pronto, cópia? Ah, negativo, a gente já está taxiando, só para informar, tem uma... sei que deve ser um... um incêndio, alguma coisa aí atrás do aeroporto aí, o senhor visualiza aí da torre? Pega, tiver apenas um treinamento aqui dos bombeiros. Ah, tá legal, obrigado. É, 3045 do Colosso 381 no 0 decimal 8, vou. 2013 do 4. Professor Mador, boa tarde, está 3045, contato radar, voo 360, site da EL, Leda Bridge. A EL, Leda Bridge, 360, final, código quadrado 260. Aguarde coordenação, nível final, confirme, 260. Confirma, afirmativo. Tudo 260, aguardando autorização com nível final. 260, autorização, 3145. Tudo 206, tudo para 229. Reduzindo 2209, azul 4206. Rota 3560, aqui de Matai 050. Pátio Alien de Atango, livre decolagem pistão 10, vento 150 graus, 1 ou 2 anos. Livre decolagem da 1 ou 0, Tchalin de Atango. A 32 no 7, ali mantém, cabeceira 1 ou 0. Ali mantém no 0, no 32 no 7. Eu vou entrar em contato com a sala aí, a Salvador aqui, mas eu estaria chamo o senhor, ok? Ok, agradeço. É, tem contato com o senhor também, o mesmo não possui o plano do senhor também. Salvador, eu vou quando 399, tá com 4 horas e 4 de autonomia, eu quero ganhar o turno 53, né? Os ataques de Apache, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-1-1-2-1-6-2, ajuste no 08 com 399. Apache, Índia Alfa, 2-6-1-0-1-0-1-0-1-3-9-9. Será Argolã. 304-00, saída Arbor, Charlie, Índia Tavo. Livre da colagem, retorno a 50 graus na 39. Cristiano, da 3217. Horizonte Pampulha, 5241. 52, 2 horas e 10, Guarulhos. Belo Horizonte. 310 a autonomia. 310? Confirmo. Fatores de ataque é pátio principal, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1 no Edição Medusa, ajuste no 0 no 8, 5241. Via Pátio, Índia e Alfa, lá chama a torre, enquanto espera, 186-3542-4, bom trabalho, senhor. Gostei aqui, acionamento gol 1077. O Webjet 5729 vai guardar apenas a passagem da TR da tripa sua cauda, após ter livre acionamento, pushback coordenação, que pediu só o chame para o táxi. Gente, após passagem da TR da tripa, autorizado a acionamento, pistola, contra a o gol no 077, no 08, tem livre acionamento, puxa bem em coordenação aqui, fui só o chão para o táxi. Tamara. Fez 145, autorizado 260 como nível final. Final 260, tá? 3145, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, é o Tripe 5241, a próxima mão de espera, pronto. Tá, de tripla número 2, mantém. Tá, mantém. Então, 3297, decolou os 43, chamando 20-8. Obrigado. Oi, gol no 395, passando externo, vai cá, trabalho. Gol no 395, todo autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 3 nós, e pouco de fumaça na sua frente, é um teste que os bombeiros estão realizando. 7, observar. Nível pouso na 1-0, gol no 395. Firme. 243, controle no 20-8. Índia da Europa, confirma, tá? Pá, pá, pá, Índia da Europa, tá? Índia da Europa, mantenha-se em condições visuais via corredores, 1510, ajuste no 098. 3217. O Delta está fora. Mike, o Delta Torre 186. 186, Delta. Pode voar da Elton 3217. Autorizado. Obrigado. 3145, pode voar, Brise. Aguarde. 206, pode prosseguir na descida. Contrato da final, visual. 300. Mantenha se em espera visual na perna do vento com curvas pela direita, completando a curva agora. Há três tráfegos para pouso, pistão 0, isso será o número 4. Afirmativo, na perna do vento, permanece em 360, aguardando autorização. Salvador, uma boa tarde, passaria do 2231. 3325, tá 3145. Desvio direito, tá o TAN 3217 por 10 milhas. Afirma o desvio? Afirmativo, proa 235 por 8 milhas. Tem TAN 3217. Controle, autoriza o Charlie India Tango voar direto Elefa. Charlie India Tango, autorizado. Obrigado. No 399, mantenha. Mantenha, mantenha, mantenha. Tá bom, Tony? Boa tarde, 3560. Retorno a 40 graus, 10 nós, aguarde que está livre. Agora eu preciso da 3560. Aqui da Gol, da Web, Índia Alfa, Ponte Pera 18.6, ajuste 1018, Gol 077, seguindo o bonde da Web. Segue o Web, Índia Alfa, Ponte Pera 18.6, 077. 0120 de nada. Tente ser reduzido, 4206. Bom, foi 395, prossegue táxi de Alfa, chamei até Juliette. Alfa, antes da Juliette, chegou 95. Meia zero, pista livre, todo autorizado, pista na zero. Ele voa, pista 10, é o 3560. Para informar, 3560, há um tráfego da força aérea na perna do vento, não irá interferir com seu pouso. Tá, sexta, 3560. Recorda 1-0, primeiro curva esquerda, transponde 5512 e o controle Salvador em 120, decimal 8. 2-0-6. Na Whisky 42, Plano Yankee, no nível 200 até Lapa, depois 085. Saída Momo Vatate, curva esquerda após 5512, 1208, 2231, passarei. Fire Champion, 2231. Passarei pronto. Salvador, passarei. Passarei a Golf Fox, é entre em contato com o plano de voo Recife e o mesmo reportou que nem plano do seu possui, ok? Pediria que o senhor entrasse em contato novamente com o Recife para saber melhor do plano do seu, ok? Ground 3-4-2-1-9, request pushback, start on I-3-3. 3-5-2-1-9, clear pushback, instalar e report red for tech. Where you go? Salvador, boa tarde, vou no tech 5-5 da Sierra, 2-1 de tráfego, para bom. João 755, Sierra, ajuste no 08, guarde cópia. Olhando o top, tech. Para o taxi web 5729, aborda 165-311, eu tenho confiança. Autorizar táxi sua direita, Índia Alfa, ponto de espera 2-18-6, ajuste 1018, Web 5729. 18, táxi autorizado direita, Índia Alfa, ponto de espera 18-6, obrigado, é um bom dia. Web 5729, apenas confirme uma alternativa. Zona 7, chame Recife, 251, alterne 1-3-3-2-5. Alternado é Guarulhos, corrigindo. Excelente, bom voo, Guarulhos, bom voo, 18-6, ponto de espera, 1018. Obrigado. Eco Delta está na descal de Itapuã, Vicente, Maqueco Delta, mantenha sem supervisual na escola do Proletar Plaguate, Silvio Sainz. Delta. 3560, Solas 49, chama no 21 decimal 9 ali, Branco. 219, bom. 2545. Semana presente? Fluxo do tráfego, ok? Ok, Monte. Salvador, 3560, Tânibro. 3560, protege táxi via Alfa, Kilo. Corrigindo, Alfa, chamante da Juliette, 3560. Então, gente, eu mantenho Alfa, chamando para a Juliette, o 3560. Lona 755, pronto para cópia? Pronto para cópia. 3 Salvador, Confins, via Pesulão no 6. Saída, Tael, Leda, pode Leda direto do Bridge, onde intercepta a aerovia. O nível de voo aprovado, 360. Decorda 1-0, primeira curva direita. Transponder 5526 e o controle Salvador 120.8. Nível autorizado 360, Upper Zulu 1-0, a saída vai ser da El Eda, de bola da 1-0 com curva direita, transponder 526, controle 1208 para o voo 1-7. Elas corrigindo a rota, Upper Zulu 1-6, ok? Upper Zulu 1-6, saída da El Leda, pós Leda, direto bridge, onde intercepta Upper Zulu 1-6. Afirmativo, é da El Leda, após bridge, Upper Zulu 1-6. 755, TG Metro Correia, champanhe para pushback somente. Só confirmando o telefone 5526. 5526. Grato. Voo, 1399, nível de decolagem 10, vento 140 graus, 99. 4206, prossegue táxi via Alfa, chama a gente da Juliette. De Alfa, da Juliette, que pode parar 4206. Sou Salvador, WebJet 5729, mantendo ponto 0 batendo. Sente, Web, mantenha. Sente, mantenha a posição, guarda as pessoas. Delta visual com o tráfego na final da pista 10. Prossiga a retaguarda do mesmo, autorizado o cruzamento do eixo da 1-0, reporte para girar a base pista 1. Delta. Final baixado e travado. Olimpo 00, vento 140 graus com 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Pouso, Olimpo 00. Uno 399, veiculou 52, chama 120, decimal 8, controle. Agora 1208, contra 399, gol, boa tarde. Trip 5241, após o P3 na final, ali mantém a cabeceira 1-0. Ali mantém a bola 0 na final, 5241. Parou, boa tarde, gol no 399, da El Leda, cruzando 1400. Uno 399, contato radar, do 360, da El Leda Bridge. 360 da El Leda Bridge, 1399. 7720, desce para 4000 pés, ajuste na 09. Descendo a 4018, 7720. Is your form endurance 3 hours 40 minutes? 3 hours and 3 quarters, 3 hours 45. Five to one nine, clear text via main apron, India and Alpha on holy short runway 10, tower 118.6, Joanage 1018, 3P 5219. Soul taxi approved, apron 3, main apron, to hold point via India Alpha, contact tower 118.6, 5219, such a pleasant. Jefferson, 5-4, bandeira direita, taxi via Alfa, mantenha-se na Delta para o cruzamento.